só por paixão, só por você. Você que nunca disse não, só por saber que o coração sabe demais que a razão não tem razão. Por você que foi só meu, sem jamais pensar por quê. Por você que apenas tinha razões e mais razões para não ser só. Amada, só por amar, meu amor, muito obrigada. Não tem razão. Por você que foi só meu, sem jamais pensar por quê. Por você que apenas tinha razões e mais razões para não ser só por amor, só por amada, só por amar, meu amor, muito obrigada, meu amor. Muito obrigada, meu amor. Muito obrigada, meu amor.